2142, complete aproximação, 2118 do small 95. 395, boa. Quem negar no 0, no 3 é autorizado pulso, pista no 0, verso 090 graus ou no 3 nós. Shell 024, request exit. Airbus Gas 024, approve a taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India. All holding point call tower 118 to the small 95, QNH 10113. Coffee clear to taxi via April 11, India, holding point runway 10 and the tower 18950 and QNH 1013, approach Gala 024. O 91142 no solo 03, libera direita solo 121 decimal 9. Direita 19. Boa noite, voo 9142, liberou. Boa noite, voo 9142, Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, voo 9142. Nós 397, o show controle Salvador, acionando este plantão, desça para 250010, ajuste 1013, na prova de Serra Vitor 366 para final RNAV. Juliette, portão 119142. Portão 119142. Peregui 109. Eu falo lá na planta e cobra 10, cobra Portugal 024. 0024, airborne EH09, Salvador departure 120.8. 120.8, airport 1024, obrigado e boa. Good evening, Airport Shell 024, crossing 1500, Ground Hotel 390, Puka, departure. Airport Shell 025, raise the contact type departure, climb to site level 390, direct to Jammu intersection. Copy, climb to Hotel 390, Jammu intersection, Airport Shell 024. Portugal 024. Go ahead, Airport Shell 024. I had the VUNOC intersection. Correct, VUNOC confirm. Confirm. Obrigado, Airport Shell 024, direct to VUNOC. Go 024, contact the Hastings Center, frequency 126.85, if unable 125.45, so long, travel. 126.85, if unable 125.45, 024, I'm covering animal 1. X-397, reporte estabilidade. Agora, 9 e 12. 7 aproximação, torre 1 no 8, decimal 900 pelo ano 9. Alô, bom dia, voo 9397. 397, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 129. Repórter, 9397, baixo, entra a volta. Autorizado pouso, pistão no 0. Centro 1170, show controle Salvador, acione identificação. Isso para 250010, ajuste no 013, representante voando o Tiago do 366. Zero, número 1 na aproximação, quando sair uma terra respeito. Gente, a aeronave que vem após o senhor é da companhia. 3520, achou controle em Salvador, achando identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste 10, 13 na proa do Sierra Vida 366. 4 mil, Sierra Vida 366 graus, está 3520. São 3520, são tráfego, posição de 1 hora, 1 5 milhas, como nordeste, cruzando 0620 para 2500 pés, Airbus 321 da companhia. A mesma aeronave que precede na aproximação, inicie redução 2509. Voo 9044, este é o controle Salvador, acione identificação, desça para 050, ajuste 1013 na proa do Sierra Vista 366. Desça para 050 na proa do Sierra Vista 366, obrigado. 3170, Lisa Renais, pista 90, reporte estabilizado. Essa é estabilizado também. Então 3520, desça para 25007. Fala, aqui é o gol Vitor Bravo, que foi aí na ponte 8. Siga. Muito boa noite, eu gostaria de fazer um check de transponder nessa mesma sequência. Afirmo, confirme a matrícula novamente. É o gol Papa Romeu, Vitor Bravo X-Ray. Ok, já tô aqui no... Pode fazer o check, já vou ficar verificando aqui. Confirma os dias que aparecem aí pra vocês. 1 noite do final, 95. 895, para a boca. Só Hotel 9013, autorizado pouso. Pista 9090 graus, 11 nós. Sim, autorizado pouso na pista 10, tá, 3, 170. Certificação, você para 4010, ajuste 1013, na Proa de Serra Vida 366. Confirme o teste negativo. Negativo ainda. Eu tô em TRA. Do final 0, TAN 3520. Antes, TAN 3520, complete a aproximação, Champorre 198, decimal 95. Grato, bom dia. TAN 3520, avistado, quem negar o 0093, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Para vocês, aguardado. Salvador, gol 1192. Dia, prossiga. Prossiga nossa autorização, Recife. Acho que informação em curso é a China, autorizado para Recife, dia 12, Lula 7, Lula 370. Saída por Cajamora Caju, com primeira curva esquerda. Transponda 5470, controle Salvador, 120, décima 8. 370, autorizou. Boca Aracaju, 5470, 120.8. Após Boca, boa posição, Jamo. Boca, Jamo, Aracaju, obrigado. Correto, Jamo, pronto, posição 3. Então, pronto. Bom dia, TAN 3170, Alfa Quilo, parte 3, posição 6 Lima, meia dúzia Lima. Alfa Quilo para o meia Lima, TAN 3170. Pista 0090 graus, 089. Pouso 10, TAN 3170. Para 3520, no sol 37, direita, sol 1, 21, decimal 9. 19, para 3520. Boa noite, 3520. 3520, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, 3520. Estabilizando o gol 9044. Gente, gol 9044, complete aproximação, Chantorre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Gol 9044. Boa noite. Gol no 592, Vila Renato, pista 90, reporte estabilizado. Vila Renato, pista 90, reporte estabilizado. 44, quem negar o no 0 no 3, continua aproximação, aguardando autorização. Guardando. Salvador, bom dia. Gol 1192 para Charlie por diamante. 13 mais. Ele pousa 9044. 592, torre 118, decimal 95. Dois, avistado QNH 103, continua a aproximação, aguardando que está livre. Rio 9044, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 9044. Estou operando 219, confirme a rota. É só subir do usual para João Pessoa poder informar? Assim, poderia informar, mas eu preciso da rota para saber qual é a saída, porque pode ser Conde ou Puca. Ok, obrigado. Eu não tenho ainda a documentação, agradeço. Lula 592, meu solo 47, direita, solo 1219. 219. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, voo no 592. No, no, não, dois, na escuta. Alô, 1292? Ok, só confirmando a rota do seu é o peso 197, ok? navegador, Gol 992, no 3, puxa para estacionamento. Autorizado, Gol 992, chama táxi. Então, táxi 992.